cavala. No quarto sem roupa, essa bandida quer vir jogar na minha cara. Safada. Pode chamar outra que essa já cansou de sentar na minha cara. Cavala. Quer fumar esse trai, hoje a noite não acaba mais. Fuma, fuma essa boa, me deixa em paz. Nós tem fiel, tem amante, tudo em off, não explana. Ouro, prata e diamante, viva a vida de bacana. Cheirosão, tô de rasante, degustando a mais bebê. Caprichoso no pisante, sei que elas querem me ter. Posturado e elegante, com o bolso cheio de grana. Paz bandido interessante, claro agora eu tenho fama. Vivendo a vida de artista, hoje o bonde paga a festa. Ter várias mulheres na cama, isso é ossos do ofício. Nossa, que vida difícil, como odeio isso. Desfrutar desse momento agora é o meu compromisso. De maciço, de glocados, bico mole as costas. Coleciona namorada, nós é tudo que elas gostam. De maciço, de glocados, bico mole as costas. Coleciona namorada, nós é tudo que elas gostam. Cavala. No quarto sem roupa, essa bandida quer vir jogar na minha cara. Safada. Pode chamar outra que essa já cansou de sentar na minha cara. Cavala. Quer fumar esse trai, hoje a noite não acaba mais. Fuma, fuma essa boa, me deixa em paz. Oh damn, sei que vai rebolar bunda no hotel. Encerra na raba, não usa bravanel. Sabe que nada é tudo pra tu. Oh damn, roupa, cabelo toda de Chanel. Roupa com bocão, te levo pro céu. Color embaixo o vidro do painel. E das que antes esnobava, hoje tem pra escolher. Loras, morenas e ruivas, sommelier das bebês. Só peça rara, roupa cara, vinho, tinto, ouro, rosé. De repente as mais metidas, tá envolvida, quer meter, que pena. Peguei o flow do salário, só porque agora ele volta. Coleciona namorado, mas é tudo que elas gostam. De maciço e de glocado, os bico mole as costas. Coleciona namorada, nós é tudo que elas cavala. No quarto sem roupa, essa bandida quer vir jogar na minha cara. Safada. Pode chamar outra que essa já cansou de sentar na minha cara. Cavala. Quer fumar esse trai, hoje a noite não acaba mais. Essa boa me deixa em paz.